Nossa, vai se fude essa gente. Caralho, puta, eu já fiquei nervoso já, mano. Cê é louco. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou a Angélica Uejima. Olá, pessoas. Eu sinto que eu vou me irritar com esse programa. É Bruno DS falando. Eu sou Felipe Scaparello e eu odeio todo mundo. Fala, queridos amigos, aqui é Gabriel e o ódio é uma coisa muito bonita de se sentir. Eu sou o José Augusto e eu acho que já falaram a frase que eu ia usar, então... Aqui é Júlia Conejo e pessoas são muito complicadas. Sou Rafael de São Paulo e vai Corinthians. E eu sou Renata da S, só pra lembrar todo mundo que eu tô de folga, não sou a psicóloga do grupo hoje, tá? E nunca na história desse país teve um papo de calçada com tantos participantes. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Então, pessoal, vamos lá. Que hoje é pra falar mal, então pode reparar aí que teve muita gente aparecendo. Pessoal do Fuleiros Pop, nós estivemos lá, eu e o Paulo. O Zé é de lá, é de cá, o Zé é de todo mundo. Mas nós estivemos lá na semana passada e agora eles vieram aqui, né? Pra gente falar mal de quem? Falar mal de gente, porque gente não presta. Então, bora falar mal aí, coisas que irritam nas pessoas. Então, tipo assim, a primeira pessoa a falar mal, né, vai ser de mim, que chamei o pessoal lá do outro podcast pra vir pra cá em peso e daí encher esse lugar e gerar essa cacofonia que vocês estão ouvindo aí. Aqui, tem gente que tem lista aí, tem um monte de coisa, já vieram preparado, mas eu queria, assim, é porque hoje eu pensando nisso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E o tipo de pessoa que mais me irrita... é a pessoa que cutuca quando fala. Acho que vocês têm problema com afeto, pessoas. Isso me dá gastura também, cara. Me irrita. Me irrita muito, muito também. Muito, ao ponto de eu tentar quebrar o dedo da pessoa. Não, é sério, é sério. A pessoa toca assim em mim, eu tenho nojo de gente. Então, quando a pessoa toca em mim, eu faço aquela cara de nojo, saca? Eu falo, sai. Mas, gente, eu tô aqui pelo problema com contato físico, hein? Olha, esse tava no topo da minha lista, porque eu não sei como é exatamente pra vocês, mas eu sou aqui quem mora no Nordeste. E a mania não é nem só de cutucar, é pegar mesmo, pegar. Encher a mão, assim, sabe? Pegar no teu braço, pegar na tua mão. Não posso falar nada que eu sou essa pessoa. Não. Sabia que ia ter alguém no meio. Eu ia perguntar se tem alguma tolerância quando tá bêbado. Bêbado é só amor. Bêbado a gente não pode ficar bravo com bêbado. Eu acho que o bêbado, ele tem a licença poética da existência, né? Ele pode... ser livre, porque normalmente você não fica bêbado sozinho, né? A não ser que você seja um senhor em Minas Gerais. Hã? Ele pode ser chato, né? Não, mas o que o Gabriel tá falando aí tem total noção, porque, tipo assim, a minoria sempre tá fadada a fracasso, porque, tipo, se tiver a maioria bêbada e um sóbrio, quem é chato é o sóbrio, e vice-versa. Então, se tiver todo mundo se tocando ali, tá de boa. Agora, se não, cara... Se tiver todo mundo se tocando ali, onde você foi? Num churrasco ou numa suruba? E se for as duas coisas ao mesmo tempo? Um churra-suruba? Que delícia! Eu, quando bebo, não fico tocando em ninguém. Aliás, quando eu bebo é que eu fico... Eu tolero ainda menos que me pegue, que me toque. Não tem essa, não. Tem um bêbado muito chato que toca, que é o que toca violão. Esse, do Legião Urbana. Esse me irrita num nível, começa a tocar Eduardo e Mônica. Qual que é o pior bêbado, que toca violão ou que toca pessoas? Os dois, porque eu geralmente acho que os dois o pior são é o cara sóbrio que toca violão, né? Não, às vezes é o bêbado também, o bêbado é o mais animado. É aquele bêbado chato que fica tentando se assediar. Ah, o que ama todo mundo, é esse que você tá falando? Não, ela tá falando do assédio mesmo, acho. Ela tá falando do cara que ama sem a permissão para amar. Esse aí não é bêbado, esse é falta de porrada no meio da fuça dele. Sim. Próximo da lista, próximo item da lista, pode? Gente que pergunta o preço de tudo. Ah, mas aí também, né? Não, amiguinho, você não tá entendendo. Tem gente que vai na sua casa e pergunta quanto você paga de aluguel. Puta, aí não, aí... É, aí não, aí não, aí, aí não. Esse aí é chato. Esse geralmente é o cunhado. Mas eu senti, cara, que foi muito específico isso, assim. Fiquei curioso agora, porque eu achei que é um ódio muito específico. A gente sabe que isso aí foi muito direcionado. Foi. Você que tá ouvindo isso, você sabe que foi pra você. Não foi não, peraí que Bruno vai contar uma coisa. Ó, por exemplo, a gente acampa. Então, no campismo... Por exemplo, se você aparece com uma barraca nova, que as pessoas ainda não viram no mercado... Você aparece com uma caneta. As pessoas perguntam o que custou. Aí tipo, pô, legal isso aí. Comprou onde? Quanto foi? É, e aí essas pessoas, quando vão visitar você, né, às vezes perguntam quanto você paga de aluguel. Assim. Pô, mas vocês estão perdendo uma chance extraordinária. É uma oportunidade isso, de vocês falarem coisas absurdas. Tipo, quanto vocês estão pagando de aluguel? Pô, a gente pagou a semana passada um boi e dois cachorros. Tá ligado? Porra, foda-se, sabe? É, só caguei. Gente, eu amei isso aí. Quem foi que falou, Gabriel? Eu amei isso, porque eu passo por uma coisa parecida mesmo. Quando você aparece com alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Nossa, que massa, aí você pagou quanto? Eu amei essa ideia. Não, fica à vontade, você pode inclusive criar fanfics incríveis. É, não, eu às vezes respondo que eu não paguei, eu roubei. Eu passo mais ou menos, tipo assim, eu posto muita foto e tal, assim, geralmente em status, então geralmente as pessoas perguntam quanto é o local que eu tô, sabe? Tipo, ah, eu tô na sorveteria, ai, quanto é o sorvete daí? Ai, quanto não sei o que é? Isso me irrita um pouco, porque, cara, é só a foto, não precisa ficar perguntando toda hora sobre certas coisas, e deixa um pouco bolado. Cara, eu tô vendo que o pessoal aqui tem vários amigos da Receita Federal, né? Pois é, né, cara? Até porque você tá lá só na frente da sorveteria pra tirar a foto, não necessariamente pra comprar o sorvete, né? Que, digamos, é a parte mais importante, né? Seria esquisito se o cara tirasse a foto do sorvete e lambesse a foto, imagina aí. Não, não, mas aí que tá. Outra coisa que irrita, pessoas que tiram foto de comida. Ah, peraí, então não vou aceitar sua solicitação de amizade nunca na vida, porque eu sou padeira. Depende, agora você pode criar prato caro, velho, que você quer guardar o resto da sua vida, que tá bom, você tira foto. Não, não, mas... Mano, eu cozinho, às vezes eu monto o prato. Pra mim, uma coisa é você tirar foto comendo num ambiente descontraído. Uma coisa é você parar a sua... Você receber o prato e você parar pra tirar uma foto. Aí eu sou contra. Às vezes eu tiro prato de foto pra... foto de prato pra copiar em tratamento. Aí é que tá, tudo é circunstância. Ah, sim, sim. Não, mas assim, tem aquela pessoa que você vai servir a comida, sabe? Você pede a comida, aí tá, chegou ali, cada um vai servir, né? Sei lá, uma pizza. Você vai pôr a pizza no prato... Cara, não, peraí, não põe não, deixa eu tirar a foto, tá, vai. Não, eu não sou esse tipo de cara aí não, até porque eu saio só sozinho e não faço isso. O José mesmo vê aí nos meus status, não faço isso não, mas, tipo, sozinho eu faço, beleza, agora eu não atrapalho o rolê dos outros não. A minha preocupação quando a pessoa posta muita foto de comida, eu tenho medo que ela perca a noção e queira tirar foto na hora que sair também. Sim, tem que ser muito sem noção. Mesmo. Cara, vamos lançar aí uma modinha, hein? Dá pra lançar aí uma hashtag... Antes e depois. É, antes e depois é excelente. Nossa, antes e depois eu acho que tinha que ser tendência. Pode no Instagram toda vez que ele vai cantar, ué. Sim, hashtag saindo. E com os dois dedinhos assim. Nossa, isso é muito da hora, cara. Mas você pode até mudar o empratamento do depois também. É a mesma coisa. Ah, mas, então você teve uma boa ideia, José. Você faz e coloca num prato e tira foto. Pronto. isso vai pro MoMA, cara. Vai, pior que vai. Então, seguindo a linha da irritação com as pessoas que tiram foto de comida, a gente podia falar das pessoas que aprenderam a cozinhar um arroz e postam com a hashtag gourmet, masterchef, o caralho. Isso me irrita também. A gourmetização em todos os níveis. O cara, agora, o que tem de hamburgueria espalhada por aí? Porque inventaram um hambúrguer, né? Brigadeiro gourmet. Mano, tudo gourmet é chato. Mano, eu falei, brigadeiro gourmet com brigadeiro normal. Não muda, o sabor é igual. Não, mas isso aqui é um fenômeno. Tipo assim, eu faço gastronomia, então, cara, aqui no Brasil não existe gourmetização praticamente não. Aqui é igual já falaram mil vezes, é a aeroportização, que é tudo com preço de aeroporto, porque não tem um material diferente, é, tipo, é aquele mesmo leite condensado o mais barato possível que o cara usa pra fazer o brigadeiro, é o achocolatado mais barato possível. E, tipo assim, somente como gourmet, porque a loja é mais requintada, uma coisa ou outra. Mas geralmente quase não se tem nada gourmet aqui, não. O que seria um brigadeiro gourmet? A pessoa ia ter que comprar o cacau, torrar o cacau, a amêndoa. Chocolate alpino, assim, saca? No mínimo. Agora tem negócio de misturar um monte de sabor, brigadeiro disso, brigadeiro daquilo. É, na verdade eu comi, foi um brigadeiro. Era por fora um brigadeiro e por dentro era leite ninho. Delícia. Deu fome. O cara salivou, velho. Sim, senti a delícia. Mas aí não é brigadeiro, gente. É um doce, é o brigadeiro por fora, leite ninho por dentro. Aí eu sou chata pra caramba. Não é brigadeiro, não chama de brigadeiro. Brigadeiro é brigadeiro. Você colocou uma coisa por fora, outra por dentro, não é mais brigadeiro. Purista. A Angélica é já purista. Já vimos que a Angélica é conservadora, né? Ah, mas aí entra no negócio do sushi com chocolate, do, sei lá, açaí com leite condensado. Essas paradas aí, que essas perversões paulistas que o pessoal faz na comida. Ah, não é ruim. Colocar ketchup na pizza é uma coisa que... Não é ruim, cara. Não é ruim, porque qualquer coisa que você colocar leite condensado vai ficar bom, tá ligado? Ketchup na pizza me agride minha família, né, mano? É, mas é porque assim, não tem a menor condição de você comer açaí puro, vai, galera. Desculpa, mas não dá, né? Pra que comer essa bosta? É, também não há. Também eu acho que não precisa. Concordo. Pois é, o pessoal não come açaí por causa do açaí. Come por causa da granola. Come por causa da banana, mas não pelo açaí, cara. É pelo conjunto, né? Incomoda esse povo abrir uma loja de açaí, só porque tem uma loja, os caras metem a faca na preço. E você vai no tiozinho, nos carrinhos na rua, tá vendendo o quê? 10 reais o copo de um litro de açaí. Aí, a probabilidade de você pegar chagas é igual. É exatamente isso que a gente tava comentando. Uma matéria de uma moça que vende suco na praia, uma garrafinha de suco custa 8 reais. É onde? Copacabana? Não, mas calma, às vezes o suco, ela plantou aquela laranja. Ah, vai. Foi, plantou. Ela plantou aquela laranja usando humus de vacas holandesas. E só ela se regou. Levou com... água pro Papa benzer. Exatamente, né? Não é um qualquer suco. E outra, você não tá pagando o suco, você tá pagando a experiência de beber um suco. Isso é muito marqueteiro, cara. Não, o Gabriel tá certo. A parada da gourmetização não é nem pelo material também usado, é pela experiência de você ter outra cultura e outro ambiente ali pra se experimentar aquele prato. E aspas, lógico. Por isso que eu falei pra você. Cara, o tiozinho que vende picolé e açaí na mesma paradinha lá, e vende por 10 reais um litro, cara, às vezes o produto dele é bem melhor do que o cara que tá comprando bem mais barato o produto e vendendo numa loja super caro, sabe? E é justamente por isso que a gourmetização me irrita tanto, porque eu acho que assim, o povo tá dando valor ao que não tem valor e dando dinheiro no que não vale dinheiro. Exato. É. Mas esse é o ponto genial da gourmetização. É porque assim, aqui em Minas, praticamente não existe comida gourmet. Porque tudo que a gente come, a maioria das coisas é comida caseira mesmo, assim. Fora a capital, que a galera come fast food, mas no interior é muito difícil, cara. Eu moro numa cidade relativamente grande pra interior, mas você não vê, assim, McDonald's tem um, sabe? Minha cidade tem 300 mil habitantes. Não é pequenininha, assim. E, assim, a maioria das pessoas não gosta de comer essas paradas industrializadas. Então, o gourmet aqui praticamente não existe, porque todo mundo faz comida em casa, né, vamos dizer, gourmet. Minha avó faz frango com quiabo, é gourmet. Né? Hoje em dia é. Coisa mais delícia e gourmet que eu posso entender enquanto concordo, valor gastronômico. Você sabe como é que chama comida mineira em Minas Gerais? Comida. É trem, cara, não é comida, é trem. Boa. Olha, eu tenho experiência de que em Minas a gente não chama comida nem de trem, chama de coisinho. Um arrozinho, quiabinho, franguinho. Verdade. Mas, ô Guilherme, você falou que eu sou conservadora, se soltou assim, a Angélica é conservadora. Tem coisa que é legal de fazer adaptação, isso não me irrita. Adaptar os pratos não me irrita. Agora me explica. Qualquer coisa que me irrita pra caramba como descendente de japa é não ter mais sossego na hora de comer um sushi porque tem cream cheese. Isso é extremamente irritante, porque isso não é ser conservadora. Nossa, mandou os temaki, né, no caso, que eles são cream cheese. É, então, isso não é gourmetização, isso é deturpação, isso me incomoda muito. Eu chego nos lugares... Não, isso é esculhambação. É, tanto nossa, é que teve um vídeo de um japonês que veio comer comida japonesa aqui no Brasil, ele falava que as comidas daqui eram muito doces. Não, mas, ó, eu posso falar como imigrante estrangeiro daqui do podcast, que, tipo, tudo aqui, desde massas e pizzas pra gente... é totalmente diferente de turpado, principalmente em São Paulo, que o povo coloca até purê de batata na pizza. Então, não, mas vamos dizer que a pizza brasileira é muito melhor que a italiana. Nunca. Acho que a gente tem que, acho que a gente tem que colocar aqui esse momento que, ok, tem a pizza doce. A pizza doce é uma perversão capitalista. Safada. A pizza brasileira é uma evolução natural da pizza italiana, sabe? Não, e outra coisa que me irrita, tipo assim, tudo que vocês pegam e naturalizam pra cá, tipo, sorvete napolitano, que não existe em lugar nenhum além daqui do Brasil. É. A pizza que coloca. A pizza de doce, pra começar. Ou então, canone salgado. Velho, tem tanta coisa errada. Pizza que de estrogonofe, brother. Se isso tá certo em algum lugar, só pode ser no Brasil. Sim, cara. Não, então, mas olha só, Felipe. Uma coisa é uma adaptação, realmente, para um gosto. Então, ter colocado. Eu posso falar um pouquinho, bem menos do que você pode falar da comida italiana, eu posso falar da japonesa. Porque eu não sou imigrante direta, né? Mas descendente. Uma coisa é você adaptar, então, ter colocado manga, algumas coisas assim dentro do sushi é uma adaptação e tal. Né? A outra coisa é você acabar com todo o sentido do negócio, como, por exemplo, colocar ketchup na pizza. Ou então estrogonofe. Você adaptar ao lugar, ao clima, às ofertas regionais, eu acho que é uma coisa. Né? O irritante pra mim é quando eu vejo a deturpação. É uma espécie de antropofagia cultural, né? Sim, tipo, sim, o brasileiro total, faz velho. Isso com absolutamente tudo, cara. É, tipo o pão francês que só tem aqui. E o detalhe, eu descobri recentemente que, por exemplo, o cara do mercado aqui perto de casa, ele contratou uma paneteria, né, grandona, pra fazer os pães dele. E aí, o pão francês, eu gosto do pão francês com casca, né, aquela casquinha dura, né, sequinha. E o cara da paneteria tava dizendo que, assim, é meio, em alguns lugares, não tem muita aceitação, porque principalmente o carioca, ele gosta do pão mais molinho, sem a casca. E não é pão francês se não tiver a casca durinha. Então, quer dizer, os caras adaptam, essa história que eu tava falando da antropofagia, ele adapta ao gosto, né? É, tipo, a pizza de churrasco é tipo uma sacanagem, né? É muito nojento. Pizza de hambúrguer, pô. E o cara que coloca pizza, coloca ketchup na pizza? Eu acho que a gente tem que proteger, né? Eu acho que, tipo assim, nem tudo tá aí pra gente aceitar, mas acho que a gente tem que dar um ato de boa-fé, sabe, pra pessoa. Eu vou concordar com a Angélica, né? Pô, eu sou paulistano. Convenhamos, sem querer me gabar, mas a gente tem a melhor pizza do mundo. O Felipe agora infartou. Infarto. Meu coração chega a dar uma pontada aqui. Cara, ó, sobre esse negócio do ketchup, eu acho que se você vai numa pizzaria, sabe? Dessas de esquina mesmo. Se você senta na mesa e tem o refilzinho de ketchup e mostarda, cara, é pra você usar. Não, eu concordo. É tipo o cara que você vai na hamburgueria ou em qualquer sanduicheria assim de bairro e o cara te dá talher pra comer, você, tipo assim, meio que tá te induzindo a comer, sendo que aquela parada é pra comer com a mão, pra se sujar mesmo. Comer, gente, o ato de comer. Me irrita isso também. Coisas que são pra comer simplesmente com a mão e a pessoa quer aparecer. coisas pra comer com a mão e, pra mim, o ato de comer é pra você, sim, saborear, se sujar e tal. Eu sou extremamente slow food, então agora quando pego lá um garfo, a faca e tal, coisa assim, tipo, eu não acho muito legal também você ir na pizzaria e comer com luvinha, é uma coisa que eu não curto muito, mas tipo, você tá em casa, velho, comer com a mão, eu não tenho nada pra deixar bem, eu não tenho nada contra quem come pizza com ketchup, mas eu não como porque eu acho errado. Tem algum vegetariano no cast hoje? Ninguém? Eu simpatizo, mas não dou cara, conta, não. Eu acho carne superestimada, mas não sou vegetariano. Não, que eu ia comentar sobre o que vocês acham sobre adaptações pra vegetarianos, tipo hambúrguer de soja. Acho válido. Eu acho vejo, válido. Por exemplo, os veganos usando muito mais produto industrializado, quando na verdade o objetivo tinha que ser saúde, né? Porque eles acabam industrializando, ou usando coisas industrializadas, tipo queijos. Fake, mas aí é a cultura vegana. Não, mas eu vou pôr outro ponto aqui, que é um ponto que me fere diretamente por fazer gastronomia, é tentar fazer qualquer coisa com produto orgânico, que são o olho da cara. Tipo assim, 50 conto pra ele alface. Não tem cabimento, velho. Gente, deixa eu só fazer uma colocação aqui. É incrível como todos os papos de calçada É que agora tem os meninos que são dos fuleiros aí, mas bem-vindo ao papo de calçada que todo assunto acaba em comida. Justo, válido. Não, mas a mesma nesse mesma colocação aí desse tipo de glicose, é a pessoa que você chama pra sair, ou ela inventa desculpa pra não ir, e chega na hora ela fala que não. Ela não vai por causa de alguma pessoa, ela não vai porque ela inventa desculpa no último minuto pra não ir. Aí tu sabe que ela não foi só porque ela não quis ir, fez pisada e ficou enchendo linguiça só. Então, Felipe, essa pessoa aí sou eu. Eu sou a que desmarca na última hora. Aí vai entrar no que chega atrasado também, porque o atrasado me irrita muito, cara. Esse me ofende diretamente. Uma falta de pontualidade, de vez em quando, pode acontecer. Mas deixa eu dizer pra vocês, quando a gente vai sair com o ônibus na Maçã pra tocar em algum lugar? Ah, o ônibus vai sair às 2 da tarde. 4:30 ele tá saindo do lugar. Toda vez. Então, assim, um atrasinho, uma coisa. Agora, tem situações que você já espera um atraso de 2 horas e meia. Ah, vá, né? Ah, não, 2 horas não é mais atraso, né, meu? Não, 2 horas é sacanagem. Não, é 2 horas, porra. Eu odeio atraso, mas eu não é que me irrita, não. Eu odeio. Mas o pior é que aqui no Rio tá na moda você marcar festas 9 e as pessoas saírem de casa às 11. Você não tá entendendo? Não. Isso é muito escroto. Aqui mas sempre é foi assim. Escroto demais. Sim, eu concordo. Tipo, rola. Tipo essas coisas, por exemplo, você tem um tempo certinho, sei lá, fazendo trabalho da faculdade. Você marca com o grupo 5 horas pra, tipo assim, 7 horas você tem algum compromisso e tem que sair. E o grupo chega na tua casa às 7 horas da noite. Ah, isso já é ultrapassou o limite do desrespeito, né? Já é mais do que desrespeito. Isso acontece demais, você não tá entendendo. Mas qual que é o limite de vocês pra atraso? A partir de quanto tempo meia é atraso? Hora. Meia hora pra mim, tipo, sei lá, a pessoa, eu marquei 7. 7:30, se ela não tiver, eu já vou fazendo outras coisas, sabe? Não vou ficar esperando porque, mesmo. Porque eu acho que isso é um pouco regional, por exemplo. Aqui, minha cidade não é tão grande, mas também ela já não é tão pequena. Tem quase 1 milhão de habitantes, Ribeirão Preto. E assim, aqui, por exemplo, pra você sair, por exemplo, da minha casa até a faculdade, é mais ou menos uns 15 ou 20 minutos de carro, se não tiver trânsito. Então, acho que assim, no Rio, por exemplo, isso deve ser bem pior, dependendo de como você vai. Às vezes tem que pegar, sei lá, um ônibus, um metrô. Então, acho que o nível de... O tempo, né? Esse nível de tempo pra cada região, ele deve ser bastante variável dentro da paciência das pessoas, assim. Aqui eu acho que dentro, ou 20 minutos ainda tá numa margem bastante aceitável de atraso, assim, eu acho. O que a Angélica falou eu achei interessante, porque, tipo assim, tem aquelas pessoas que. Tem aquelas situações e tem pessoas que você já espera que vai atrasar. Mas tem aquela pessoa que você já espera e ela atrasa ainda mais ainda. Tipo, não é um atraso, sei lá, de meia hora, 20 minutos por causa de um trânsito. Que, tipo, aquela pessoa que realmente. Sabe o que me irrita de verdade, assim, com relação ao atraso? É quando você vai numa consulta médica ou alguma parada que é agendado, tá ligado? É isso. Mano, isso não tá nem aí pra você. Muito. De você chegar, por exemplo, sei lá, 9 da manhã na consulta e ser atendido às 11. Numa parada que nem, sei lá, você tá pagando, vamos supor. Sabe, é agendado. Nossa, isso é. Nem que se for de graça, porque não existe motivo pro cara atrasar. Nossa, cara, isso me irrita pra caralho. É o famoso você que tá precisando, então não importa com o seu tempo. É isso, praticamente, que o médico passa pra você. É, o do consultório já virou um costume, né? Tipo, é normal atrasar. É normal você chegar lá 3 horas e ser atendido 5. Ah, é normal. Não, mas pra você ter uma noção, lá no meu consultório, eu como psicóloga tenho que atender no horário. Até porque a pessoa paga pela minutagem, né, praticamente. É, o seu dá pra ter um controle. Não, e no meu prédio, eu tenho uma médica que eu sou atendida por ela. É, por 2 vezes eu perdi a consulta da minha médica, porque ela não me atendeu no horário e eu tinha paciente pra atender. E aí eu desisti, eu desisti da médica. Assim, não vou mais nela. Eu vou em outro lugar, em outro dia, que eu não tô trabalhando. Que respeitem seu tempo. Exatamente. É, tá mais que justo, cara. Eu sou super assim, tipo, se eu vi com uma pessoa, ou então um negócio, algum cliente, qualquer coisa assim, não tá cumprindo com a coisa, eu vou pro próximo, ou então troco, sabe? Porque agride o meu tempo, agride o tempo de outras pessoas que dependem, às vezes, de um serviço ou outro que eu tô prestando, entende? Então não prejudica só a mim. Essa dos atrasos no geral, eu tenho uma tolerância muito, muito baixa. Porque para eu vivo numa cidade que tem uma mobilidade péssima. Ninguém tem noção o que é a mobilidade na cidade do Recife. Que é uma cidade que tem 4 milhões de habitantes e tem uma mobilidade e continua projetada para como se tivesse 4 mil. Então é uma mobilidade horrorosa, assim, uma cidade que a gente não anda. Então, você não adianta, não interessa. Você sabe que vai encontrar um trânsito ruim. O trânsito não pode ser desculpa para atraso aqui, porque ele está sempre ruim, em qualquer horário. O que é tolerável é um atraso que vai acontecer de vez em quando por qualquer outra eventualidade. Então, aconteceu um acidente no meio do caminho, o trânsito ficou ainda pior. Cara, hoje com as redes sociais você consegue avisar as pessoas que você não vai chegar na hora, ou que vai chegar 15 minutos, vai chegar 20 minutos depois. E com o Waze você consegue escolher a melhor rota pra pegar o melhor trânsito. Até se você tiver a pé, dá pra escolher a melhor rota hoje em dia, gente. É, hoje em dia a tecnologia tá aí pra isso. Não, e dá pra avisar também, né, cara? Sim. Se acontecer alguma coisa, você avisa, ó, aconteceu isso, eu vou chegar 20 minutos atrasado. Pelo menos a pessoa fica sabendo. Manda um print do Waze, tipo assim, mostra, ó, cara, aqui tá vermelho, tá vendo? Não dá pra ele tomar. Cara, pra vocês terem noção, eu sou o tipo de pessoa que às vezes eu fico com medo de me atrasar, mando mensagem falando que vou me atrasar e chego na hora no local. Não, eu sou você, José. Tipo assim, sei lá, eu marco uma coisa 5 horas da tarde, sei lá, no centro aqui da cidade, eu moro perto do centro. Dá o quê? Menos de meia hora daqui no centro daqui de Goiânia, onde eu moro, bem menos de meia hora. Cara, eu pode estar 5 horas, eu saio daqui, sei lá, 3h50 pra garantir que eu vou chegar lá, entende? E fico lá esperando o povo. Aí o que que acontece? Eu chego mais cedo, aí o povo chega 2, 3 horas depois, às vezes. E, tipo, às vezes até acabou. Já teve rolê que a gente marcou, cara. Que, tipo, eu entrei no cinema, assisti o filme, na hora que eu saí, o povo tava chegando. É, eu saio 2 horas antes, né? Porque eu pego o trem. Do trem daqui pra São Paulo é quase uma hora. O que acontece? Geralmente, o trem fica lotado, acaba alguma pessoa fica, tipo, encosta na porta lá. Aí a porta, ela trava nisso. O treino prossegue. Aí o que acontece? A gente é obrigado a sair do trem pra pegar outro. Daí eu chego lá atrasada por causa disso. Uma vez eu tinha um chefe. Aí eu cheguei atrasado numa reunião. Cheguei tipo 5, 10 minutos assim. Ele virou pra mim e falou assim: O seu horário vale mais que o meu? A sua vida é mais importante que a minha? O cara falou dessa forma pra mim. Não sabia onde colocar a cara. É, nessas situações hierárquicas é complicado, né? Imagina. Ele virou pra mim e falou assim: o Gandhi considerava uma falha gravíssima de caráter você atrasar 1 minuto. Ele falou isso pra mim. Eu nunca fui checar a fonte de informação, até porque uma oportunidade, vou checar. Ah, mas aí entra no negócio de Clarice Lispector, sabe? Clarice Lispector citou tudo. Mano, eu acho que a partir do momento que ele Gandhi citou Gandhi, falou, foda-se, sabe? É, já perdeu o dia. É. Quando o cara chega com filósofos, cara, já era. Ele já perdeu a razão porque ele não tá querendo dizer aquilo do coração dele. Ele tá querendo dizer aquilo só porque ele já... Não é tá aí, nada. Vocês deixaram o gancho perfeito. Gente que faz citação. Um dos maiores exemplos de tolerância e paz mundial, eu não iria dizer isso, né? Estranho. Não, e isso já entra numa outra coisa que irrita profundamente a gente que faz citação e não cria o próprio pensamento, né? É, o cara, verdade, o cara Facebook, é um papagaio. Você tá falando do Facebook? Né? Não, mas eu imaginei Gandhi, sabe, falando com uma multidão de pessoas, tipo assim, amem todo mundo, menos aquele filho da puta ali que chegou 1 minuto atrasado. O cara que tá chegando lá no fundo, né? Ele não. Imaginei Gandhi trabalhando, tá ligado? Mentira, tô brincando, é brincadeira, galera, é brincadeira, calma, respirem. Não, mas puxando aí essa parada da citação, tem uma parada que me irrita muito, que é o sabe tudo. Ah, só eu. Aquela pessoa que quando você fala uma coisa, ela sempre inventa algum argumento pra falar assim, não, na verdade, sabe? Ele sempre põe na frase dele, na verdade... Pô, cara, o cara tá me chamando de burro, velho. Ô, famoso, você tá errada. Não, mas tipo assim, eu vou pôr uma colocação aqui que o José é isso com o Fred, o host do grupo lá. Exatamente. Desculpa, culpado. Não, mas o Sabe Tudo sempre viu antes de você, sempre soube antes. Ele tem outros argumentos pra complementar a sua informação quando não discorda, né? É isso, cara. É aquele cara que fala, tipo assim, tipo, o pior é a pessoa que fala a mesma coisa que você falou com outras palavras, mas só que com um ar de sabichão. Cara, eu tenho uma situação pra contar dessa. Quando eu fazia parte daquele outro podcast sobre comida, que não é de comida... Era sobre um doce, né, Felipe? Era um doce, não era? Sobre um doce. Era um doce. Caramelizado. Sim, sim. Se faz com leite condensado. Tem um cano no meio. Eu esse doce, aliás. Não sei qual que é, não. Tinha muito ouvinte que fazia isso. Tipo assim, ele falava a mesma coisa que a gente falava, sabe? A mesma coisa. Só que de outra forma. E de uma forma bem sofista. Extremamente sofista. Ele só mudava, só colocava uma palavra bonita, outra ali e pronto. Cara, era exatamente isso. Era muito engraçado, pra falar a verdade. Olha, você que tá ouvindo o nosso podcast aí, não seja sofista nos comentários. Que senão você vai tomar... na telha. Mas eu acho que tem dois tipos de sabe-tudo. Tem o sabe-tudo que ele não sabe que ele tá fazendo isso, né? E tem o sabe-tudo meio carente, assim, que o cara faz isso realmente pra chamar atenção e ver se ele consegue amigos e, evidentemente, que ele não tá conseguindo ninguém. Ele tá só irritando as pessoas. É tipo aquele cara que... quando você conta um caso, ele sempre tem um caso igual. É uma desgraça pior. Você fala assim, eu fui, esse mesmo. Esse fala assim, cara, eu fui no show de fulano de tal. Ah, eu também já fui, não fui nesse não, mas já fui em outro. Sabe? Tudo, vezes. Cara, eu fui ver tal filme, eu também já vi. Esse sabe? É o campeão tudo, cara, mundial de vida merda. Sim, sim, sim. Tem um povo que busca desgraça, né, velho? Tipo, você fala, nossa, eu quebrei o tornozelo semana passada. Nossa, eu quebrei os dois. Não sei o que, quando eu tinha 9 anos, aconteceu isso, meu pai me deu uma pedrada e foi isso que aconteceu. Cara, tipo, e a história vai evoluindo pra coisa muito, muito ruim. Eu sempre vejo uma relação de uma coisa com a outra, aí pegando um gancho de uma outra coisa que me irrita, mas eu acho que tem tudo a ver com o sabe-tudo, é aquele que não te deixa terminar de falar. Você tá falando... e ele não te deixa terminar de falar. Eu interpreto assim, aquela pessoa que sempre que acredita que o que ela tem pra dizer é melhor do que você tá dizendo. Então ela não espera as pessoas terminarem de falar. Eu conheço tanta gente assim, que às vezes te fez uma pergunta e você não terminou de responder, ela já tá falando. Sabe aquela pessoa... Amiga, eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, que eu sempre te interrompo, mas é porque eu tô sempre muito interessada em você. Não, mas é diferente, nossa. Renata. A gente tem uma sintonia fraternal aqui, que é só a gente que entende. É, e aí eu me senti, assim, muito merda, porque toda vez que ela tá falando, eu tô muito empolgada pra falar também. Não, mas é diferente, Renata, é muito diferente do que a gente faz aqui. Tipo, o José vive falando assim, gente, eu vivo interrompendo, assim. Mas é muito diferente disso, porque a gente tá numa troca, a gente tá numa conversa, a gente não tá no olho, né? Então a gente tá até assim, sem ver o movimento um do outro. O detalhe é numa conversa mesmo. E isso ser a retórica da pessoa. Ela nunca te deixa terminar de falar. Entendeu? Nunca. Tá sempre te interrompendo, porque o que ela tem pra falar sempre é, mesmo que ela não diga isso, ou não se exponha desse jeito que vocês, que o Guilherme e tal, e os meninos estavam comentando, ela não te deixa. Vocês conhecem a pessoa. É diferente, Renato, do que a gente... Não, eu preciso comentar que eu perdi uma amizade por causa disso. Porque a pessoa não só não me deixava terminar de falar, mas pegou pedaços do que eu dizia e distorcia, e a conversa escalou para uma discussão e foi bem feio. E geralmente essa pessoa, ela fala tocando também. Ela é um combo. Ela não pode só se interromper. Ela fala, não, só um minutinho, sei o que, e pega no seu braço, dá aquela apertadinha. Cara, eu tenho amigo assim. Quer dizer, tenho conhecido assim. Você acha que isso acontece mais com mulheres do que com os caras? É uma pergunta sincera. Na minha amostragem pessoal, não. Não, eu até só me ocorro em exemplos masculinos, inclusive. Ah, não, sim, acontecer assim, dos caras, é a mulher mais vítima. Não que ela atrapalha mais, é? Pode ser, eu só teria que ver como que são esses caras quando estão conversando com outros homens. Se isso é também, se é aquela questão sexista, né? Fazer um padrão. Mas, por exemplo, nessa discussão que eu citei, estávamos eu e Bruno, e a única pessoa que era interrompida era eu. Com o Bruno, a pessoa não interrompia. Ah, então era uma coisa eu marcada. Eu acho que tem uma colocação que, tipo assim, todo machista é babaca, mas nem todo babaca é machista. Interessante pensamento. Não, é verdade, pode ser uma pessoa que sai interrompendo todo mundo. É, então, por isso, eu precisaria ver... conversando com outros homens. Mas assim, tem o meio caminho aí também que é interessante, assim, que pra mim me irrita, é o que mais me irrita. não é nem aquele que tem razão, quer falar sempre, mas sim, eu acho que isso acontece muito hoje em dia, a gente não se ouve, né? Então, às vezes, a gente tá falando de um assunto, eu sou um cara chato, eu gosto de pegar o assunto, discorrer ele e eu gosto de terminar ele. Às vezes você tá no meio do pensamento, a pessoa já tá em outro lugar, o olho já tá em outro, o celular tocou, já veio outra pessoa, cortou. Isso acontece muito, principalmente quando você tá em churrasco, você tá em algum evento, assim. Eu atualmente eu tô feito assim, eu me calo, enquanto a pessoa não percebe que eu tô ali, eu nem volto a falar. Pessoas que não te dão atenção quando você tá falando irrita mesmo, cara. Porque a maioria das vezes, por exemplo, eu trabalho com pessoas e geralmente eu preciso da atenção delas. Às vezes você fala, fulano, eu preciso que você faça isso, isso e isso aquilo agora, porque eu vou precisar disso aqui pra 2 minutos. A pessoa tá mexendo, tipo, ela parou, olhou pra você, e quando você respirou e abriu a boca pra falar, ela pegou a mão, pôs a mão no bolso, pegou o celular e começou a mexer. Cara, isso sempre acontece. Sempre acontece. Aí você fica quieto e fica olhando pra cara da pessoa. Não, é aquela situação que você só vira e faz as coisas sozinho, saca? Você não espera muito. É, não, essa ideia de que as pessoas agora também estão correndo pros seus celulares em vez de... É, conversar, no meio do... Quando não são elas que estão falando, o assunto não interessa, elas vão pro celular, numa conversa a três, por exemplo, cara, isso também é muito irritante. É, pensando bem, tem outro tipo de pessoa que irrita totalmente, tipo, você tá empolgadaço falando de um assunto, sei lá, de um acontecimento da sua vida, alguma coisa que você gosta de falar, e a pessoa simplesmente, do nada, ela troca de assunto, não é? Não sei se é por maldade nem nada, ela só troca de assunto. É igual a Angélica falou, parecendo que seu assunto não é tão importante, ou então, tipo, ela não compartilha daquilo que você falou, ela simplesmente vira pra você. Ah, mas e a depilação a laser que tá a promoção de R$19,50? Tipo, do nada, você tá falando, sei lá, de física quântica. Principalmente quando você tá no evento, a galera já bebeu alguma coisa, tá falando, assim. Aí às vezes começa uma conversa, você percebe que a conversa tá tomando um rumo, que ela não tem mais nexo. Aí você fica, do que a gente tá falando mesmo? É droga, né? eu também acho que isso é efeito alcoólico. E tipo, uma vez um amigo falou assim, a gente tava no churrasco e tava exatamente, aí começa aquela falatória e ele falou, nossa, mano, parece um monte de macaco em cima do galho, cara. isso não me irrita, porque minhas rodas de amigos, em geral, são assim, tipo, reuniu todo mundo, começa a gritaria, entende? É, não, eu também passo por isso. Não tem como, e tipo, eu tô falando alto agora, mas... Quem me conhece sabe, eu falo muito baixo. Eu tô falando alto porque meu microfone é meio ruimzinho, então não dá pra eu ficar falando baixo. Então, cara, quando chega aquela roda de amigo, com certeza o vizinho da 10ª casa da rua tá ouvindo a gente conversar. Com certeza. Cara, porque é muito especialmente gritaria, então... se tiver cerveja, né? Eu não bebo. Eu geralmente sou o chato do... Não sou o chato do rolê, eu sou o paizão do rolê, que dirige, leva todo mundo pra casa. Motorista e todo da rodada. Mundo... Exatamente. Não, mas eu sou mais paizão porque o motorista da rodada só deixa em casa. Eu não, dou banho, ainda cuido de vez em quando. Ai, que então... bonitinho! Então, eu já passei muita situação que eu fiquei vomitado por causa disso. Não me, antigamente me irritava, mas hoje em dia não, né, não tanto, porque eu vejo que, tipo, demora muito pra reunir os amigos. Então, se dá gritaria, se alguém exagera um pouquinho na bebida, ainda mais que todo mundo cresceu, faculdade, emprego e tal, é difícil reunir. Então, eu não me irrita tanto quanto irritava antigamente o fato de todo mundo se reunir e parecer que tá matando ou... Sei lá, fazendo arrastão, porque, cara, é muita gritaria mesmo. Rafa, você tem um pedacinho do meu... Rafa, não, Felipe. Você tem um pedacinho do meu coração, porque você foi muito fofíssimo. Aqui não é 100% ódio. 100% das vezes, não. Então, posso me irritar com uma coisa? Pode. Os super especialistas de porra nenhuma. Vocês conhecem super especialistas de porra nenhuma? Esse cara não me irrita, não. Esse cara, eu acho genial, esse Gabriel, cara. Gabriel, no seu curso é o que mais tem. No seu curso de direito. Sim, exatamente. É o que mais tem. Eu acho de longe, que, cara, de longe. Sou eu essa pessoa. Não é não, Zé. Eu já te conheço o suficiente pra dizer que você não é. É, exatamente. Você sabe muita coisa, José. Eu e você já debateu coisas filosóficas por, sei lá, das 23 horas da noite até as 4 da manhã. Então, o especialista em porra nenhuma, ele nunca leu nada além da página 3. Então ele sabe de muita coisa, só que tudo muito superficial. E aí é bem complicado. Gabriel, é o famoso sabe muito sobre pouco e tudo sobre nada? É, esse cara. Não, e o especialista de porra nenhuma, ele, depois de uma certa idade, ele vai mudando de assunto. Então ele é especialista de porra nenhuma em... por exemplo, comunismo, depois ele é especialista de porra nenhuma em diploma, depois ele é especialista de porra nenhuma em festa de formatura, depois ele é especialista de porra nenhuma em festa de casamento, depois em filhos, e vai ficando especialista na porra toda. Até ele ficar especialista de porra nenhuma em porra nenhuma, ele é especialista de porra nenhuma em porra nenhuma. E faz indicação de livro que não leu. E... porra, eu acho que esse cara é genial, porque chega num ponto que se você sabe um pouquinho mais que ele, você sentiu o que você sabe, você pode provocar esse cara de maneiras muito agradáveis e que ele vai ter reações bastante engraçadas, você pode ter certeza. Tipo, tentar te atacar dentro da sala de aula? Não. Tipo, você indica pra ele um livro que não existe, de um autor, sei lá, cita um filósofo que não existe. E ele fala, nossa, já li não sei o que e tal, não é? Aí você fala, velho, não existe esse livro. Esse é o cara que eu tinha falado lá atrás, que você fala que leu alguma coisa, ele também leu. Se você falar que leu de um cara que nunca existiu, ele também vai falar que leu. Ah, tá, entendi agora o cara que você descreveu lá atrás. É porque o problema meu com um especialista de porra nenhuma é que ele entra numa outra categoria de gente irritante, no meu entendimento, tá? Que é gente modinha. Que é o povo hipster descolado, porque ele quer fazer parte. Ele tem necessidade de pertencimento bizarro, e aí ele tá ali pra fazer parte, pra formar a comunidade emocional, entendeu? E qualquer coisa que você falar, ele vai falar alguma coisa sobre espiritualidade, falar pra você reorganizar seus chakras, sabe? Que sua vida tá mal por causa disso. Então, peraí. Então eu vou entrar na categoria com pé fundo. O religioso me irrita. Mas o religioso, mas peraí, qual religioso? Qual religioso? Dois. O que quer converter todo mundo e o recém-crente. Ah, tá, o cara que passou. Então você tá falando de cristão, então. Esse... Não, cristão não, pode ser o cara de Umbanda que acabou de conhecer também é chatão quando ele quer te mostrar, tipo, não é que ele é chato, é o convertido isso, o convertido ele é chato por quê? Porque não é nem por culpa dele, que ele acabou de se converter, tá animado, ele quer mostrar um amor daquilo que ele tá pregando, saca? Então ele fica muito... Ah, cara, é recordar, repetir, elaborar, né? Todo mundo faz um pouquinho disso. É, mas cara, nossa, mas o recém-convertido, ele extrapola, cara. Porque ele é o cara que, tipo, te manda 500 mensagens no WhatsApp falando, ah, vamos na célula, ah, vamos não sei o quê, ah, e blá blá blá. É o cara que tá apaixonado, Felipe. O cara que tá apaixonado faz a mesma coisa. Ele não para de falar da pessoa que ele tá apaixonado. É tipo o cara que fica recomendando o documentário do Richard Dawkins, né? Não, tipo assim, então a categoria expandiu. O apaixonado. O fanático. O fanático, né? É, o fanático é fanático. É, definiu bem. Cara, mas eu tenho mais tolerância com fanático do que com modinha. Eu tenho. É meu, é pessoal. Mas o que... Tá, peraí, Renata, peraí. O que é a modinha? A partir de quando vira uma coisa, vira modinha? Porque, assim, tem o modinha e tem o afetado, né? Tem aquele cara que curtia a parada antes... E aí, virou modinha, então eu não curto mais. Esse cara também me irrita. Cara, vou te dar um exemplo das pessoas da minha convivência, entre aspas, mas da minha fase de vida. Né? Na minha fase de vida, tá todo mundo meio na maternidade ou na pós-recém-maternidade. E a modinha é, por exemplo, o veganismo de bebês. É, o movimento anti-vacina. Nossa, vai se foder essa gente, caralho. Puta, eu já fiquei nervoso já, mano. Pensa é no louco. Movimento anti-vacina. Aí, cara, me ofendeu. Porra, veganismo pra criança é de cair o cu da bunda. É. Desculpa o termo aí, galera. Puta, não, eu fiquei as duas puta. Coisas citadas, né? É porque, tipo assim, além da criança não estar nutrida, ela não tá vacinada. Ela não tem nem dente. O movimento anti-vacina é outra modinha. Mas eu acho engraçado as teorias da conspiração que eles fazem da vacina, velho. É ridículo, cara. Eu fiquei com uma dúvida agora que eu acho que é um pouco pertinente. É, nenê vegano pode mamar na mãe? Claro que pode. Porra, afinal, não pode. Contas, a modinha... Ah, mas aí é de origem animal. A modinha expande pra além da coerência. Ah, olha como só. Como sempre, como... Expande pra conveniência, né, exatamente, cara? Exatamente. O problema da modinha pra mim mesmo não é nem todo mundo tá curtindo, até porque geralmente é uma coisa de qualidade. É uma coisa que, sei lá, o meu exemplo, que eu sempre... Acho que é a Angélica que tem banda aqui, pelo que eu entendi. Eu também já tive banda e sempre um pouquinho de MPB, esse tipo de coisa. E eu conhecia bandas que hoje estão ficando famosas, tipo, que estavam iniciando lá em 2012, 2011 ainda, que hoje, tipo, estão estouradas. Então, eu não acho ruim quando, nem tanto assim, quando vira modinha, porque pô, a parada tem qualidade, conseguiu crescer, parabéns, estão ganhando dinheiro com isso. Agora, a modinha, quando ela se torna algo sem profundidade e nocivo do jeito que ela tá falando, cara, é outro nível, cara. É uma parada que não só irrita, que é perigosa. Mas, Felipe, não é da modinha que eu tô falando, porque a modinha, geralmente, o que vira modinha é porque é bom. Mas o que eu tô falando é do cara modinha, a pessoa modinha, entendeu? A pessoa modinha é aquela pessoa que só quer formar a comunidade emocional, ela quer ter amiguinhos e parceirinhos pra reclamar junto e pra se identificar. É, concordo. Mas isso não é positivo, de uma certa maneira? Não, nem tanto, Gabriel, porque esses grupos acabam excluindo e manchando o nome sei lá, vamos pôr um exemplo, The Neighborhood, que é uma banda que eu curto. Eu conheço a gente desse exato exemplo aí que ela pôs, que tipo assim, criou meio que uma fanbase meio hater com a fanbase antiga, entende? Com os fãs antigos. Aí acaba estragando um pouco a imagem, desgastando um pouco a imagem da banda, por quê? Porque tem sempre fã fazendo merda, tem sempre o cara modinha que não sabe se comportar feito uma pessoa normal, que tá lá infernizando a vida de um e de outro. É, isso daí é a mesma coisa que o youtuber, mano. É a mesma coisa. Tem youtuber bom e tem aqueles youtuber bosta, né? Vira polêmica. Existe youtuber bom? Vamos pôr isso aí, mas hoje em dia. Existe a gente, pô. Não fala mal da gente, não. Eu discordo um pouco de que virou modinha porque é bom. No Brasil, isso, não, isso é meio complicado de afirmar, porque assim... Ah, acho que lugar nenhum, né? A gente é uma indústria midiática de massa que é muito manipuladora. E tipo assim, eu tenho amigos que estouraram, tipo, aquela banda NX0. Os caras são meus amigos, assim, de infância... E eu sei o quanto de dinheiro o empresário deles colocou na Globo, no Faustão e vice-versa, em outros, pra que eles pudessem virar modinha, sabe? E assim, no caso deles, eles ficaram bom, eu acho que bom. Não, não existe mais NX0. Mas NX0 é bom. Não, é bom. Mas é muito bom. É muito bom. Defendemos aqui NX0. Excelente definição. Mas pegando aqui essa coisa que eu também discordo que modinha é bom, porque essa coisa gourmet, pra mim, é modinha. E, putz, nem é verdade e nem é bom. Angélica, tipo assim, tem o gourmet verdadeiro, que tipo assim, sei lá, você vai comer um omelete que foi feito com queijo brie, não sei o que e tal, tipo assim... É a coisa que realmente teve a noção do que o gourmet é, o conceito e tudo. Agora, igual a gente estava já explicando mil vezes e falando que aqui no Brasil, cara, não existe essa parada. O cara vai comprar a mussarela mais barata, vai colocar lá e vai ainda mentir pra você falando: ah não, isso aqui veio, sei lá, da Holanda, saiu lá de Monterey Johnny, tá aqui, coma. Tem gente que gosta de ser enganado, cara. É aí que tá o lance, sim, sim, saca? Sim. Tem gente que ele sabe que não é gourmet, mas ele vai lá... Tipo, mas vou fingir que é, entendeu? Guilherme, esse cara, ao mesmo tempo que ele é um modinha, ele é o cara que tira foto de comida no Instagram. Sim. E posta com a hashtag gourmet. Sim, sim, é o combo. E cutuca. E cutuca. E chega atrasado. Vem cá. Agora eu quero fazer uma pergunta. Tipo assim, pessoa que tá na academia faz 3 semanas e já tira foto no espelho. Acho justo. Crescendo, ele tá crescendo. Pagando a mensalidade. Acho justo. Acho justo, porque eu nunca consegui ficar mais de 2 dias. Pô, esse cara tá 3 semanas, velho. Pô, esse cara é um vencedor, mano. Exatamente. 3 semanas é uma vitória. Eu acho que já tinha que virar palestrante motivacional, porque já fez mais que eu fiz na vida. Esse cara é um vencedor, mano. Não, é tipo assim, em relação a mim, que nunca pisei numa academia, com certeza. Sabe? É lógico, pô, e a maioria dos brasileiros. Pô, esse cara merece o meu aplauso, não o meu ódio. Falando de academia que o José aí puxou, o cara que tira a foto é o mesmo que, só porque até na academia, humilha quem não tá fazendo. Esse cara me irrita. É o crossfiteiro. Não, porque existe uma diferença entre o cara que faz academia e o crossfiteiro. O crossfiteiro, ele realmente é chato. É o cara que vai chegar no churrasco falando tipo assim: ô, e esse carboidrato aí, hein? É crossfiteiro, estudante de direito não é a gente. Ai, low carb, você me lembrou da dieta low carb, isso me irrita, como alguém vivia. Mas isso não é modinha, Renata? É, não, e é combo, porque é modinha, é gourmet, é saúde, é comunidade emocional, é a porra toda, é combo também. Geração vegana. É coaching. Coaching. Não fala em coaching como a terapeuta. Não fala em coaching eu pra sei, mim. Eu sei, eu tô te provocando porque eu também sou da tua área, né? Somos colegas. Ah, não sabia. Somos colegas. Quer dizer, ainda não, né? Logo menos seremos colegas, vai. Ah, Um aninho. Cara, a pessoa estuda só na graduação são 5 anos, faz 3 pós-graduações, 1 especialização pra ver neguinho de coach cobrando R$600 a sessão, velho. É, porque coach é aquela coisa assim, são adultos que pagam outros adultos para serem mãe deles, né? É tipo isso. E a sessão que vai falar, tipo assim, ah, se ame mais... Arrume sua cama, sabe? Não. Porcaria. É Augustus Curry. Augustus Curry em pé lá no palco. É isso, cara. Não é mais nada que isso. Ai, meu Deus. Passei mal agora. Foco, força e fé, galera. Foco, força e fé. Só Deus pode me julgar. Não, tem uma pessoa que me irrita muito, que é quem fala em português e inglês ao mesmo tempo. What? O cara não sabe usar uma palavra. Isso me irrita. É que eu morei uma época nos States. Ah, whatever, isso que você tá dizendo. Cuidado com a briga bairrista, porque tem uma certa região do país em que é modinha, combo, falar português e inglês. Vou ali caminhar com os meus dogs. Ah, acho top. Acho top, é sensacional. Nossa, cara. Top me irrita muito, cara. Aquela pessoa que tá falando, vai mudar de assunto com você e faz, anyway. Nossa, whatever. A pessoa vira pra você tá falando uma coisa mal empolgante. Okay. A pessoa, whatever, sabe tal coisa, e muda de assunto. Nossa, dá raiva. Cara, aí é que tá, tipo assim, não é nem por a pessoa falar tanto faz, sabe? É pela pessoa falar whatever, cara. Se ela falar assim tanto faz, ainda tá de boa. É que você não entende tipo a comunidade assim, high stakes. Você não entende a comunidade Bolsonaro que fala que seja. Isso é muito high maintenance pra mim, gente. Ah, eu acho que é um assunto super hype. Peraí, vocês puxaram o assunto. Pessoas que falam só em termos científicos. Puta, isso é chato também. Cara, é muito chato. A pessoa que, tipo, poderia falar uma coisa. Às vezes ela faz isso só pra ela aparecer. Ainda mais quando tem uma pessoa leiga na roda. Ou então você é a pessoa leiga que não entende do assunto. A pessoa faz questão de falar da forma mais difícil possível, porque geralmente são estudantes de direito que fazem isso. Faz da forma mais impossível. Impossível de você entender. Mas Felipe, isso é uma condição sine qua non. É sine qua non. Marília Gabriela, cara, é a pessoa mais sofista e sine qua non que tem no mundo. Porque era a única palavra. Ah, Marília Gabriela, é tipo assim, ela pegou. Eu lembro muito da entrevista que ela falou isso, que tipo, ela falou. Ela chegou, acho que foi pra Anitta. Ela virou assim. Ah, qual a questão de sine qua non, de não sei o quê? Cara, a cara da Anitta, tipo assim, desespero, sabe? Tipo, mano, por que você tá fazendo isso? Foi impagável. E provavelmente ela não respondeu ipsis literis, né? Não. Mas, gente, o Felipe falou uma coisa super importante, que é assim, todas essas pessoas e todos esses comportamentos que a gente tá descrevendo aqui, em geral, são pra chamar atenção. Nenhum... É o famoso pendurando melancia no pescoço. Isso, ninguém vai falar com você te dando porrada, te cutucando, te pegando. Não, minha mãe falava, vai desenhar um pinto na testa. Ninguém vai falar com você te segurando, pegando em você, ninguém vai falar com você cuspindo, ou ninguém vai... Por exemplo, uma coisa que eu odeio, que a gente ainda não falou, é quando manda um WhatsApp com tudo com letra maiúscula. A pessoa tá querendo muito a sua atenção. Muito. E querendo defender um ponto. A questão de, tipo, de usar inglês e português, né? Eu sempre achei babaquíssimo. Eu sempre achei escroto, assim. Mas é... Eu atualmente tô trabalhando com turismo, né? Então eu recebido muito gringo em São Paulo e tô falando inglês, tipo, diariamente, praticamente, assim. E aí eu descobri nesse meio de caminho que o inglês, ele é muito minimalista, né? Muito. E aí quando você começa a falar bastante inglês, eu falo inglês e espanhol, tô assim, não sei nada gramaticalmente, mas eu sou fluente de fala, de escrita eu não sei escrever, mas eu sou fluente de fala inglês e espanhol. E aí eu descobri que por ser mais minimalista, às vezes facilita. Tipo, eu queria falar esses dias que o ar de São Paulo, a atmosfera de São Paulo, que a cultura de São Paulo possibilitava a arte urbana, o grafite. E aí eu não tinha como dar tanto essa volta. Aí eu falei assim, o environment de São Paulo. Nossa, cara. Nossa. Eu te julguei no nível agora. Eu julguei com o microfone mutado. Não, aí, mas aí que tá, tipo assim, vibe. A pessoa que usa vibe, ela tá falando é aceitável você falar vibe? Tipo assim, a vibe de São Paulo, sabe? Eu sou um cara que fala vibe pra caralho. Eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Não, mas tem certos termos. É isso que eu ia falar. Tem certos termos que eles casam com português que a gente já tá acostumado a usar. Mas pode me criticar, fiquem à vontade. Eu suporto. Eu acho até porque eles expressam melhor. Você vai dizer assim, a atmosfera de São Paulo. Não, a atmosfera é uma coisa tão assim. Você tá falando do ar poluído, falando de várias... Você tá falando da vibe. Você vai falar a vibração de São Paulo, a pessoa pode dizer, nossa, o que é que tá tremendo em São Paulo? Agora, na Paulista vem a vibra, na Augusta vibra não, também. Não, vibe é super legal, agora eu vou ali passear com os meus dogs, é ridículo. Nossa! Aí você vira pra pessoa, qual é o seu cachorro? Ela, meu dog é um shih tzu. Aí você fica, cara, é tipo... Eu logo respondo, shih tzu não é dog, amor, shih tzu é brinquedo. Eu acho que o pior disso são as variações. Tipo, eu vou ali pegar o meu dogo. Dogo. Tipo, nem palavra é, velho. Dogo. O jeito que as palavras, as pessoas da internet agora estão escrevendo errado, tipo, sem infinitivo, sem o verbo conjugado. Tipo, não escrevem ser. Aí você tem que, às vezes, ficar adivinhando que tá no alfabeto escrevendo. Tipo, pessoas que conversam como se estivessem no Twitter, cara. Ah, não, mas essa de comer o R também me pira. Não, o meu R é uma coisa que me deixa muito irritado, porque você não sabe, a frase fica totalmente sem sentido, gente. Conjuga o verbo, é só um R, cara, não, sério, num teclado, seja de notebook ou do celular, que é muito menos espaço, cara, é só arrastar o dedo um pouquinho pro lado, não vai fazer diferença. Quer dizer, vai fazer diferença, Felipe, sim, muita. E aquela galera aqui que fala assim, hoje eu tô meio chorandinho. Nossa. Não, mas peraí, ainda na história do R do Felipe, junta com gerundismo e bota, eu vou estar, a pessoa escreve, eu vou esta. Mano. Sim. É exatamente essa situação que eu vi no Twitter agora. Eu tô aqui no meio, cara, e só tem isso. Sem R em tudo. Eu não sei porquê. Cara, me irrita. Eu tô chega quente, você não tá entendendo. Meu sangue tá borbulhando, que eu fico muito, muito irritado com isso. Se você pegar um miojo na mão, ele cozinha, né? Sim. Cup noodles. Enfia a mão no cup noodles e janta, Felipe. Mas o lance que o Rafael tava falando, eu concordo com ele. Que, tipo assim, ele é uma pessoa que fala inglês o dia inteiro. Beleza, cara. Tem hora que você troca. Tipo, a pessoa que muda de estado, né? Eu morei em outro estado. Eu comecei a falar um pouco parecido. Eu morei 2 anos na Bahia. Algumas palavras eu pegava. E eu chegava aqui em Minas e acabava falando. Porque, assim, é o dialeto do lugar. Então, se acostuma e é meio sem ver. O problema é a pessoa que não, tipo, nem fala inglês direito, sei lá, faz na escola e quer, sabe? Mas são dois transtornos diferentes. Uma coisa é o sotaque de rodoviária, que é o que você tá descrevendo. A outra coisa é ser modinha e ficar falando inglês pra todo mundo achar que você tem um dog. É isso que eu não tô falando. São os caras que acompanham o Jovem Nerd, é o que a gente tá querendo dizer aqui. É isso que a gente tá querendo realmente dizer. São o público do Jovem Nerd. Que chega querendo falar inglês e português ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Parabéns. Lacrou, hein? Ai, aqui eu faço parte da esquerda lacradora, meu amigo. Não, mas é tipo vacilão que vai soltar uma citação em latim do nada, sabe? Cara, eu era esse vacilão porque a minha língua mãe é italiana. Então, tipo, geralmente eu falo algumas coisas assim, mas era só pra ensinar a pessoa. Ó, o latim fica assim, porque a maioria das pessoas tem curiosidade sobre o latim, mas... Não porque eu queria me aparecer, só a situação. Não, então, mas eu tô falando daquele cara que, tipo assim, ele fala e não faz o correspondente só para as pessoas falarem, tipo assim, nossa, ele sabe do que tá falando, sabe? Ah, sim. Tem uma música do Racionais que ele mete um latim no meio ali, ninguém nunca criticou o Mano Brown, hein? Quem tem coragem de criticar o Mano Brown? Errai o Mano Oeste! O cara mete um latinzinho ali, mano. Ah, cara, mas cara, aí tem licença poética. Tem licença poética, cara. É, Racionais tem licença poética. Essa música do Jorge Ben, do álbum Tábula de Esmeralda. É linda essa música. E é uma homenagem ao Jorge Ben, cara. E os dois filhos do Mano Brown têm nome em homenagem ao Jorge Ben, que é a Domênica e o Jorge. E Domênica também é uma música do Jorge. E uma música inspiradora do Jorge. Só fiz essa licença, só fiz essa abertura porque eu gosto muito do Racionais e do Mano Brown. Sou muito fã dos caras, cara. Agora outra coisa, que outra palavra que eu lembrei. Quando você fala que tem uma festa em cima da laje de um prédio, como que você fala? Não, mas isso depende da região, né? Não? Tipo, aqui em Goiânia é uma coisa, Que em Goiânia, pra começar, não tem nessa parada de falar, ah, tem festa na laje. Não tem. Não tem, não existe isso aqui. É rooftop, tomando um drink. Cara, eu nunca ouvi essa expressão, velho. É rooftop também. Também nunca. Não, que isso é muito de São muito, Paulo, muito, cara. Muito, muito. Tipo, não deve ser de São Paulo, deve ser só do bairro dele. Não, rooftop tá, numa, tá na moda em São Paulo por causa dos restaurantes rooftop. Exato. Mas assim, a gente tem que tomar um cuidado pra não ser preconceituoso também, sabe? Porque eu sempre fui nessa linha, não, para com essa maneira de estar falando outra língua. Aí agora eu tô estudando cultura e tal, tô fazendo, terminando minha pós e tal, e aí eu tô entendendo como São Paulo é uma cidade de vanguarda, extremamente conectada, né? Porque tem muita tecnologia, muita produção de tecnologia, muita informação rodando aqui. E realmente é uma cidade que fala milhões de línguas, assim como o Rio de Janeiro também é. Rafa, eu super te entendo, mas o episódio da gente não ser preconceituoso é outro, amor. Coitado, ele tava num flow tão interessante. Eu queria saber onde ele ia chegar. Flow. Acabei de usar flow e vocês não perceberam. Eu tava mutada, mas aí eu não podia gritar, né? O berro que eu dei no mute. Cara, mas falar de arte e cultura, eu começo a brisar, né? Assim, eu tô num momento bastante forte. Rafa, foi só bullying, amor. Foi só bullying. Desculpa, titia louca. É que eu perdi o flow, agora fudeu. Mas, cara, eu acho assim, ó, uma coisa você agir dessa maneira em São Paulo, que, como você falou, é uma cidade bastante cosmopolita. Outra coisa é você fazer isso em, sei lá, Pinhais das Ostras, tá ligado? Que, porra, não faz o menor sentido. Tem todo o lance do ambiente, é, né? Lógico. É a mesma coisa que a gente falou da linguagem técnica, sabe? Se você tá falando com pessoas que entendem do assunto, beleza você falar na linguagem técnica, sabe? Beleza você usar palavras sofisticadas, entre aspas. Beleza você falar em latim. Agora, tipo assim, se você tá falando, sei lá, com o seu Jorge da padaria, meu, não tem por que você mandar um alemão, um termo em alemão pra ele, porque não tem tradução específica em português, sabe? Falando nessa coisa da linguagem técnica, do inglês e tal, e irrita vocês aquelas pessoas, médico, veterinário, dentista, que quando tá falando em alguma situação se identifica como doutor? Sim, sim, sim. O estudante de direito de novo aqui. Na realidade, eu acho engraçado, pra falar a verdade, nunca me ofendeu. Mas é que, assim, o que eu acho que é buçal e é extremamente irritante, porque a pessoa tá colocando primeiro como profissional e depois como pessoa, entendeu? Ah, entendi. Isso é que é meio irritante. Ah, assim. É a carteirada. Exato. Carteirada é, cara, carteirada é uma coisa que irrita muito, muito, muito, muito mesmo. E o fato de a pessoa não ter o doutorado, na verdade isso já é uma piada, já não é mais irritante, porque é piada. Eu acho super engraçado. Eu nem falo nada, na realidade. Mas acho que a gente só se identifica assim numa situação profissional, senão não faz o menor sentido. E outra, então, claro que só se tiver o doutorado, mas é que eu fico assim, nossa, o que eu... A minha profissão, o meu título vem antes do meu nome, isso eu acho muito estranho. E é escroto ser em profissionais basicamente de assistência ao povo, né? Porque, por exemplo, direito, todas as áreas da saúde, odonto. Tipo, a última coisa que você precisa numa profissão dessa é você verticalizar sua posição enquanto o outro. Não pode, é muito escroto isso, sabe? Você tá lá, você tá numa relação de cuidado. Você não tá numa relação de verticalidade, assim, de poder, sabe? De exercer o meu poder porque eu sou... sei lá, doutor em... sabe, foda-se. Sou superior, né? Foi como a psicóloga do grupo disse, a maioria das situações é o cara que tá querendo aparecer. É só isso, não é mais nada, cara. Eu ia falar exatamente isso, filho, que o que eu represento socialmente nesses casos é o que eu valho pra tudo, entendeu? O meu valor social vai pelo que eu represento como profissional. Triste, na realidade. Eu acho pequeno, né? É mais que triste, é só pequeno. Momento cultural. O crime fala pra mãe. A minha indicação cultural de hoje é a seguinte: quando você estiver mal, estressado, quando você estiver muito irritado, ou quando você estiver muito numa correria louca e precisar dar uma centrada, se você gostar de mato, se você gostar de vida na zona rural, que é um pouco até o que a gente está vivendo nesse momento. Eu estou completamente apaixonada, completamente apaixonada. Eu tô trocando televisão, canal de YouTube, a porra toda, série, tudo, para assistir o canal do Chico Abelha. É isso mesmo, o nome do canal é Canal do Chico Abelha. E ele mostra, na real, nua e crua, a vida nas áreas rurais, como é que as pessoas... a moça que tem um barraco no assentamento, fazendo um tomate no forno, como é que planta uma horta, e você entende três palavras a cada 25 que o cara fala. É sensacional, eu tô apaixonada. São vídeos imensos para aquele momento em que você tá realmente precisando de uma realidade paralela, velho. É o canal do Chico Abelha. Essa é a minha indicação cultural. Bom, eu vou falar a indicação, então. A gente é tão mal de jornalismo, né, ultimamente. Não é que a gente tá mal de jornalismo, assim, mas a gente vê aí nas grandes mídias aí, nos donos da comunicação, a gente vê um jornalismo, às vezes, um pouco superficial. E aí hoje um amigo mandou um link para mim do Goulart de Andrade, jornalista da Gazeta, anos 80, começo anos 90, o programa Vem Comigo. Comando da Madrugada. É. Ele muito mandou bom. Um link aqui, que é o Goulart de Andrade, ele, do nada, assim, ele mandou para mim agora à tarde. Goulart de Andrade visita o Carandiru. Aí você pode imaginar que é uma coisa super pesada. Não, é completamente ao contrário, é uma coisa com uma ótica de... tão humana, assim, tão humana. Impressionante o que ele faz com o jornalismo aqui. É impressionante. Eu vou indicar aqui, para quem é morador de Goiânia e região, tem um grupo do Grande Hotel, que é um hotel que fica aqui no centro da cidade, bem no centro mesmo da cidade, perto da Praça Cívica, que é um grupo, eles formam, o grupo Grande Hotel, eles formam, pegam artistas independentes de teatro, dança, música, e principalmente cantores. Toda sexta-feira eles estão lá reunidos, é gratuito, chega lá, você chega, senta, roda, tem gente vendendo cerveja por perto. Então sempre essa troca cultural muito boa. E a RMTC, que é a empresa de transporte público aqui de Goiânia, ela está fazendo um trabalho muito legal na página deles do Facebook e também dentro dos próprios ônibus, colorindo bastante com as cores dos cartazes do Chorinho, dos próximos shows, que tem toda sexta-feira. Então, sempre tem cartazes novos, eles estão publicando bastante nas linhas que passam perto do Grande Hotel ali, perto da Praça Cívica, na Avenida Goiás. Quem puder comparecer lá, é muito bom. Talvez eu vou tocar lá um final de semana. Eu tenho uma indicação de um filme que eu vi há um certo tempo, eu tô querendo ver de novo, inclusive, que é um filme, uma coprodução indiana e, se eu não me engano, inglesa, que é Lion. Nossa, maravilhoso. É lindo, né? Que é com o mesmo rapaz, com aquele mesmo ator que fez Quem Quer Ser um Milionário. Então é baseado numa história real. Então todo o desenrolar da história vale muito a pena. Ele é emocionante, ele é bonito. E o reencontro no final também com o personagem real vale muito a pena. É Lion, com Dev Patel, que é o nome do ator. E super indico pela beleza de vários aspectos. Minha irmã acabou relendo o livro do Stephen King, que não é um romance, inclusive, é um livro técnico que chama Sob a Escrita, que ele conta a experiência dele de escrever os romances e tudo mais, e é um livro meio biográfico, assim. Então é um livro bem legal para quem gosta de literatura de fantasia. É um livro que ele revela, assim, as técnicas dele de criação e conta um pouco da história dele com o editor e a história dele da carreira, como é que foi. Então é bastante legal aí pra quem curte Stephen King. E tem a série, né, que tá rolando aí, Castle Rock, que é baseado no universo do Stephen King e tá meio que bacana. E é bom assistir pra quem tá afim de curtir um mistério, alguma coisa diferente. Essa é a minha recomendação. Eu ia recomendar um filme que seria Todas as Razões para Esquecer, que é um filme brasileiro, que mostra as etapas, né, do cara depois do término de 2 anos, né, que tu tá aqui morando com a menina e tal. É engraçado e ao mesmo tempo um pouco triste, né? Bom, eu não ia fazer indicação por causa da questão do tempo e tudo mais, mas eu lembrei que comecei a assistir uma série. Eu achei incrível todo o trabalho artístico dela, de roteiro e tudo mais, que é Hannibal. Acredito que todo mundo aqui já conheça, né? Tipo assim, falar o Hannibal, sabe que é, sei lá, o canibal, essas coisas. Eu mesmo não assisti todos os filmes, né, originais do Hannibal com o Anthony Hopkins. Acho que, se não me engano, eu só assisti o Dragão Vermelho e trechos de um outro filme onde tem a incrível cena dele comendo o cérebro do Ray Liotta. Mas, tipo assim, falando sobre a série em si, a série é antes dele... Tipo assim, antes dele ser preso, sabe? Aconteceu o que acontece nos filmes, que é todo aquele trabalho dele fazer uma personificação dos assassinos. E nisso, a série se trata sobre ele e sobre o detetive Will Graham, que eu não sei se ele tá nos filmes do Hannibal com o Anthony Hopkins, eu não... se aparece esse personagem. Porém, ele é um cara que ele, pra identificar assassinos, sejam ele, na maioria deles, assassinos em série, ele tenta se colocar no lugar do assassino. Então ele faz todo um trabalho de reconstrução de como foi a cena do crime. E o trabalho artístico que tem a série eu achei incrível. Assistam e rola umas paradas ok, tipo assim, pra você assistir é bom você ter um estômago um pouquinho mais forte, mas é show. Ô José, é uma série sobre empatia, oi, né? Sim, empatia com assassinos. Isso. Que também é empatia, não deixa de ser. Que saudável, que saudável. O Gabriel me lembrou e falou de Stephen King aí, me lembrou que eu vi um filme ontem ou anteontem, não sei, já tinha até esquecido. 1922, é baseado num conto do Stephen King. Muito boa esse filme, tá na Netflix, ele é do ano passado. É uma história muito simples de um fazendeiro que não quer abrir mão das terras dele e acaba desenrolando uns fatos lá e a história toda se volta contra ele. É basicamente isso, qualquer coisa que eu falar seria spoiler. Mas vale muito a pena porque não é só um filme de terror, te faz pensar um pouco sobre alguns atos, né, que a gente comete aí na vida. E não tem aquele susto gratuito que eu não gosto no filme de terror. Então é bem... é mais uma parada psicológica mesmo, assim. Você entende bem o sofrimento do protagonista, o que está acontecendo com ele. Então fica a dica aí, 1922. Para encerrar, gostaria de agradecer o pessoal do Fuleiros Pop. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por nos ter recebido lá também. E fiquem à vontade para voltar, desculpa qualquer coisa aí, tamo à disposição. Como é que a gente encontra vocês aí nas redes sociais, no blog, site, como é que é aí? Então, vocês que seguem aqui o Papo Calçado e quiserem seguir a gente nas redes sociais e saber um pouquinho mais do nosso trabalho, no Instagram, arroba fuleirospop, tudo junto, fuleirospop, não fuleiros, não cunha, fuleirospop. O site nosso é www.fuleirospop.com.br e no Facebook vai lá na barra de pesquisa e coloca barra fuleirospop e você vai nos achar. E interage com a gente, comenta lá no site. A gente tem 13 casts no ar, tá saindo o 14 agora, no próximo sexta-feira. Então, e outra, a gente tem muita lista. O Gabriel Figueiredo, que tá aqui participando, escreve bastante lá, principalmente das séries agora que estão saindo na Netflix. Então, o José também já escreveu lá algumas coisas. Cara, vai lá visitar, que tá muito show o site. Ah, valeu, beleza. E pra você que conhece o Zé aqui, né? Conhece o José Augusto do Papo de Calçada, você vai se surpreender com o José Augusto do Fuleiros Pop. É bem, bem pra diferente. Todo podcast que eu participo, eu assumo de personalidades diferentes. Tá certo. É um cara multifacetário. Nosso David Bowie, nosso camaleão. Isso aí. Não, pra quem quiser ver mais ainda, tem o Paradoxo Concreto, que era o meu outro podcast, que agora tá no hiato de alguns... meses, anos, não sei. Então, aproveitando o gancho aí, né, das divulgações, redes sociais, o nosso, você que já nos ouve, já sabe, é @ Papo Calçada, no Facebook também, Papo Calçada, só procurar lá. Estamos na meta aí de passar a pizzaria, tá? A pizzaria já tá chegando a 6 mil likes, nós só temos 300 por enquanto. Então, ajuda a gente aí, curte lá. O nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Também tem texto, também tem o Remix. O Remix é um podcast paralelo que a gente produz, é a responsabilidade do Michael, ele que produz. Então, tá bem legal, é mais curtinho, é mais direto e vale muito a pena conferir, tá joia? Segue aí, comenta, manda e-mail, papocalçada@gmail.com. E é isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Oi, pessoal. Aqui é a titia Renata da S, passando para deixar só uma diquinha de psicóloga. Vários conceitos da psicologia dizem que aquilo que a gente odeia nas outras pessoas é alguma coisa que está escondida bem lá no fundo da gente. Então eu recomendaria a vocês aí de casa darem uma examinada em tudo que vocês odeiam nas outras pessoas e verem aquilo que vocês estão dizendo não para vocês mesmos. E aos participantes do podcast, vamos ouvir desde o começo, porque tem várias coisas que a gente falou que podem ser nossas, ok? Esse é o conceito de projeção. A gente projeta no outro aquilo que a gente não gosta da gente. Então, fica por aqui a dica da terapeuta. Beijo!